humanidade toda será indefesa. Levanta a mão comigo, levanta a mão, herdeiro de Deus. Mas no Apocalipse, porque Deus não deixa perecer aquele que é fiel. Mas no Apocalipse a igreja estará no céu. Porque perecer aquele que é fiel. Quantos têm essa certeza no coração? Diga para a pessoa que está do teu lado, fala assim: eu vou cantar com você o hino da vitória lá na glória. Olha só, mas vamos colocar assim para um lado humano. Quem sabe você se sente numa fila, assim, com a senha, esperando a sua vez chegar. Mas vai chegar a hora que vai aparecer o número da tua senha, e vai chegar a tua vez de cantar o hino da vitória. Olhando, trazendo isso para o lado espiritual, Deus vai ainda te chamar pelo teu nome e vai te dizer assim: é a sua vez de cantar.